que eu fiz, eu não fiz. Sei de muita coisa que eu fiz, que eu não fiz. Hoje meu nome lindo é de tal. Morreu em vida lendo um jornal. Civilização do ocidente, atenção. Vou voltar à vida à margem da cruz. Quero meu nome lendo é de tal. 26 anos foi marginal. 26 anos foi marginal. Normal, cinco eu passei lendo jornal. 26 anos esperando você. Quatro eu passei lendo TV. Sei que muita coisa que eu fiz, eu não fiz. Sei de muita coisa que eu fiz, que eu não fiz. Hoje meu nome lido é edital. Morreu em vida lendo jornal. Civilização do ocidente, atenção. Vou voltar a vida à margem da cruz. Quero meu nome lido é edital. 26 anos.